cê é louco, eu tô de passagem, mas você passou rápido demais. A vida é louca, eu tô de passagem, mas você passou rápido demais. A vida é louca, eu tô de passagem, mas você passou rápido demais. Deixou saudade e uma frase na lápide escrita, um guerreiro aqui jaz, mas um que foi em vão. Deixou mais que saudade, irmão de outra mãe, não falhou na lealdade. Nós era um só, fruto do país, brinquedo onde os Pinóquio cria vida e mata os próprios Gepeto. Opinião, conselho, quem constou passou mar. Ninguém mais pra tacar pedra, nós encontrou uma pá. A morte é foda, quebra fortalezas imensas, faz o fanático sádico duvidar das crenças. Não acreditei quando falaram que você tinha morrido. Cê prometeu, caralho, nós ia ficar velho amigo, mas não cumpriu. Promessa foi quebrada, irmão, ajoelhei, me derrubou, vê seu sangue banhando o chão. Perdi amigos, por aí, a vida é foda. Faltou último abraço, eu ia trazer rosa. Às vezes sozinho no meu quarto, eu interrogo Deus. Falei, falou, mas eu devia ter falado adeus. Caralho, mano, cê me deixou sozinho mesmo. Morreu com os meus segredos, com os seus eu vou vivendo. Não sei porque direto, cê aparece no sonho. E acordado inspira nos rap que eu componho. Eu continuo, mano, fazendo rap. Mesma pegada, mudou o presidente. A quebrada nada, amigos para sempre. Como você prometeu, ainda conheceu sabotagem primeiro que eu. Saudade dói, moleque, cicatriz que não cura. Uma facada no peito sem direito de sutura. Soldado sem armadura, aonde a fé equipa. O céu ganhou uma estrela, mas perdeu um pipa. Cê faz mal falta, mano, eu não fazia noção. Era feliz pra caralho mesmo, sem nenhum tostão. Me revoltei aquele dia, sabe, pode pá. Levei uns 2, 3 anos pra acreditar. E quando acreditei, lembrei de nós descalço. Nossa amizade era linda, faltou último abraço. Quando passo no seu portão, cadê você? Sua coroa tá batida, não consegue viver. Conforta ela, mano, faz ela voltar a sorrir. Quando vivo cê fazia, faz isso sem tá aqui. Desculpa qualquer coisa que ficou faltando. Ia trazer flow, mas hoje eu trouxe um rap pra você, mano. A vida é louca, eu tô de passagem, mas você passou rápido demais. A vida é louca, eu tô de passagem, mas você passou rápido demais. A vida é louca, eu tô de passagem, mas você passou rápido demais. Deixou saudade e uma frase na lápide escrita, um guerreiro aqui jaz. Quem já perdeu um amigo, que escolheu como irmão, entende a dor da letra, que eu não fiz de opção. Peguei a caneta pra rimar, mas meu coração compôs. Desde o dia que ele se foi, eu represento dois. Lembrança sangra, lapida o coração e tira lasca. Pique uma ferida que eu vivo tirando as cascas. O sangue escorre, indaga, se vale mesmo escorre. Meteu os ferros e antes de desfrutar disso morre. Ele se desviou dessas fitas e mesmo assim o mundo é foda. E não deu pra desviar do seu filho. Guarda um lugar aí pra mim, mano. Porque ele continua foda. E logo mais eu tô chegando. Dois pivetinhos contra o mundo, hein? Quem diria? Tomando sorvete na guia, coração periferia. Correndo certo pelo certo, mas sempre esperto. Dois semi-analfabeto, com as gírias de alerta. Onde a lousa foi a rua e o giz a nossa mente. Aonde pra benefício próprio vivemos num lugar onde todo mundo mente. E o que se faz aqui no seu passado é o que define a porra do seu presente. Pensando bem hoje em dia, não tivemos escolhas mais inteligentes. Ninguém virou Ronaldinho do sem futuro da escola, que cabulava e ficava mó cota jogando bola. onde escorria o suor e faltava uma coca, dois favelados comemorando o gol, como se foi feito no final de Copa. Não tenho foto, Joe, mas você ficou na minha história, do lado esquerdo do peito, eternizado na memória. O relo na mão, olhando o pipa pra correr atrás, levando o xingo na rabeira do caminhão de gás, as unhas pretas de sujeira, nos dedos cortes de cerol, olho vermelho o dia inteiro, olhando direto pro sol, as camisas manchadas, os cortes de cabelo da moda, em meio aos mortos e feridos, fiz uma amizade foda. Entre vários provérbios e tatuagens de chiclete, nós vivemos o pé da letra, o 17-17. Na derrota ou vitória, sempre me deu a mão. Na alegria um amigo, na angústia um irmão. Por você também, meu mano, que eu honro onde eu piso. Licença santa, nesse rap da sua rima eu preciso usar ela diferente em forma de passado. Infelizmente a vida fez o som aqui ser mudado. Chorei com você o seu choro, sorri com você seu sorriso. Valeu por ter existido, amigo.